Trouxemos notícias, retalhos. A sua posição é precária. Aqui na nossa Babilônia já não o respeitam mais. Preferem outro homem do que... Como pode ser? É verdade. Ó céus. Paramos e pensamos numa solução. Só basta assinar aqui com a sua mão. É uma lei que determina exatamente o que fazer. A ninguém além do nosso rei irão obedecer. Entendi. Eu quero entender só mais uma vez. A lei que assinarei para mudar as leis. O rei é soberano, sempre deve ser assim. Quem mais tem poderes e quem mais além? Bom, e se não me obedecerem? Se não obedecerem, seja lá quem for, nós o jogaremos na cova dos leões. Ah, sim! Bom, acho que faria isso. Bom trabalho, homens. O rei aprovou essa lei fatal. Pobre Daniel ficará tão mal. Todos na Babilônia souberam da nova lei, inclusive Daniel. Mas Daniel também conhecia a lei de Deus. E a lei de Deus diz a ele que ele só deve orar a Deus.